vida não é só de rosa. Existem momentos de ilusão. Que a gente só encontra espinho, nada de carinho, só decepção. Eu mesmo já sofri demais. Chega de tanta desilusão. O que passou vou deixar para trás e vou começar uma vida de cidadão. O mundo é um livro aberto para ensinar quem não sabe viver. Ele é o melhor professor. O mundo é um livro aberto para ensinar quem não sabe viver. Ele é o melhor professor que ensina sem precisar. Não é só de rosa. Existem momentos de ilusão que a gente só encontra espinho, nada de carinho, só decepção. Eu mesmo já sofri demais. Chega de tanta desilusão. Passou, vou deixar para trás e vou começar uma vida de cidadão. O mundo é um livro aberto para ensinar quem não sabe viver. Ele é o melhor professor que ensina sem precisar ler.